Senhor, nós e a nossa casa inteira te serviremos eternamente, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o amado das nossas almas, Senhor. Aqueles que servem ao Senhor, dê um grito de júbilo! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa é a verdade declarada em amor, essa é a palavra que selamos sobre nós, e a nuvem da presença e da glória de Deus nos cobrirá. Casa serviremos ao Senhor, essa é a verdade declarada em amor.